Sobre o trono, e eu te vi com os só tu és. Toda glória a ti, toda honra a ti.